Eu sou Alberto Brandão, treino desde 2004, tenho 25 anos e sou analista... Meu nome é Bruno Rachacuca, sou do PK Max Parkour, treino também desde 2004 e sou recém-formado em cinema. Meu nome é Arthur, também sou do PK Max, treino desde 2004 também e estudo turismo na UFMG. Meu nome é Pedro Santiago, mais conhecido como Santigas. Eu treino desde o começo de 2006, princípio de 2006. Sou formado em publicidade e propaganda, trabalho com design gráfico aqui em Brasília. E estamos aí para o primeiro podcast, né? David, teach taught me about everything. The Black Lotus strikes fear into the hearts of humans, consuming the magic from the tombs of Tutankhamun. I bomb them the... Como eu comecei a treinar? Cara, foi no meiozinho pro final de 2003. Eu vi uma reportagem na ESPN gringa e vi parkour, e vi que tinham várias cenas, várias coisinhas assim. E aí até ia naquele ginásiozinho de lices, várias coisas desse jeito. E eu não entendi o nome que o cara falava. Ele falava, tipo, Paku pra tudo. Era Paku mesmo. Aí fui pro computador, procurei, não achei porra nenhuma, não achei nada. Nada. Aí passou, aí tipo, no começo de 2004 eu fui na casa do brother. Aí ele tava vendo... no computador um videozinho. E falou, caralho, curte isso. Aí era o On Avance to Ju. Que o link tá lá no blog. E eu falei, caraca, é isso. E no finalzinho do vídeo, dá uma assinadinha assim, né? Aparece Street Climb. Aí eu digitei isso no Google. Aí apareceu um site da França lá. Aí eu descobri que era parkour. E tinha várias dicasinhas pra começar, o que você fazia e tal. Mas nada muito profundo, assim. É só explicando que era um salto de precisão, explicando que era um vault, essas coisas assim. Aí o que aconteceu? Eu era gordo pra cacete. Cara, tem uma gradezinha que ela bate tipo, na metade da minha coxa, assim. Pra passar aquilo era a coisa mais bizarra do mundo, você não tem ideia. Comecei a acordar todo dia cedo, acordava às 5 horas da manhã e ia dar um corridão. Corridão não, porque eu não conseguia correr, né? Eu caminhava. Aí caminhava uma hora todo dia. Aí em 3 meses eu perdi 30 quilos. Daí eu comecei a tentar fazer flexão. Aí demorou tipo assim uns 6 meses pra eu conseguir fazer tipo 10 flex. Assim. Aí eu comecei a procurar alguém pra treinar comigo, né? Já que não tinha nada, nem a comunidade do Orkut do Le Parkour Brasil existia ainda nessa época. E eu comecei a treinar e. Aí logo lá no meio de 2005 eu fui pra Finlândia, né? Eu tive um contato com os franceses, tive um contato legal com o parkour. Quando a gente voltou, fiz a BPK. E é isso que a gente tem aí hoje. O primeiro treino meu da artéria foi junto, assim. Não sei, depois a gente pode até confirmar, mas... a gente marcou um treino a partir da comunidade do Orkut, que a artéria tinha feito. E eu tive um pouco mais de sorte que o Beto pra descobrir o parkour, porque meu primeiro contato foi num vídeo, eu assisti o Jump London no avião, quando eu fui numa viagem pra gringa, aí tava passando documentário no avião, só que eu não entendia o que os caras falavam de jeito nenhum, parkour, não entendia o que tava falando. E aí fui assistindo e escutando aquilo e não, quero demais, quero. E aí quando acaba o documentário, depois de uma hora que eu tava assistindo, que eu vi o nome escrito. Daí eu anotei numa folha, e quando eu cheguei em terra de novo, né, igual o João fala, quando eu cheguei da lua, quando eu cheguei de novo, né, na casa da minha irmã, no caso, aí eu comecei a pesquisar na internet sobre o nome e tal. E aí eu encontrei um vídeo do Vigru. Foi a primeira coisa que eu vi. Antes de ver o Belly, eu tinha visto o Stefan Vigru. Por isso que eu gosto tanto dele, velho. Porque foi o primeiro marco pra mim, assim, foi nós, cara, é o cara. Praticamente um pai, né? Aí já gostava muito do jeito que ele movimentava, assim. Comecei a pesquisar mais sobre ele. E aí que eu cheguei no David. Quando eu voltei dessa viagem pra gringa, eu comecei a procurar no Orkut pra alguma comunidade em BH, ou sei lá, no Brasil, sobre parkour. Achei a PKBR e achei essa Parkour Belo Horizonte, que tinha só dois integrantes, o Arthur e mais um cara. É, a gente marcou um treino na Conga, que é o berço do parkour aqui em BH, e fomos pra lá tentar imitar os movimentos, que a gente não tinha muito. Não tinha tutorial, não tinha texto, não tinha porra nenhuma nessa época. Assim, a partir de experiência mesmo que você descobria as coisas e tal. O negócio era pular e rolar. A gente não tinha muito de big jump aqui. É, era mais vault mesmo, tentava. Ah, é, tipo os vaults também. Assistia que é o 101, 102 vaults, né? E copiava, assim, a gente fazia o. A gente fazia assim, quem sabia mais vault. Rolar e mandar um vault aí. E aí a gente marcava esses treinos, eu e Arthur, mas esse cara ficava brincando disso, né? De imitar as coisas e tal. Até que, igual o caminho de todas as comunidades de cidade, assim, certamente. Que é, começa com dois, aí de repente tem 5, 10, 15, aí vai exponencial, assim, né? Mas a gente durou, igual diferentemente do que você falou aí, os caras, os antigos confirmou, sempre tem uns caras que chegam no primeiro treino, participam e não voltam mais, né? A gente conheceu vários desses, mas a gente durou e tá aí até hoje. Não consigo lembrar de jeito nenhum exatamente qual foi o primeiro contato que eu tive. A lembrança vaga que eu tenho é de um vídeo que chama Friday Night, que na verdade não tem nada a ver com parkour. É uns caras que fazem uma espécie de stunts, assim. São os tricksters, né? Eu já vi aquele vídeo lá. Daí o que eu me lembro é que eu comecei a ver os vídeos na internet. Primeiramente eu conheci o Fulcan. O David Bell eu fui conhecer só depois, um tempinho depois, tanto que a gente era fã do Fulcão. E foi isso, eu comecei junto com o Racha, né? A gente começou na mesma época, exatamente o que ele disse. Eu conheci o parkour, foi... Eu acho que, pra te falar a verdade, esse mesmo documentário que você assistiu, Beto, foi o mesmo que eu assisti. Mas na época que você assistiu, você foi atrás e eu não. Então eu já tinha visto o parkour na ESPN, nesse programa, e tinha achado bem legal e tal, mas aí mudei de canal e ficou nisso. Aí nunca mais tive contato. E aí foi só no começo de 2006, eu ainda era universitário, eu tava fazendo a faculdade de publicidade, e aí eu tinha um colega na minha sala que ele praticava parkour. Eu conheci ele e tal, ele começou a me contar que ele fazia um esporte novo e tal, e me convidou para participar de um treino. Inclusive, que é o Guilherme, você deve conhecer ele. Guilherme Gatão, né? O conhecido. É. Então, eu acabei aparecendo nesse treino e comecei a praticar o parkour. Mas quando eu cheguei nesse treino, é até uma história engraçada, porque o pessoal lá mais... zoava, assim, brincava do que... parecia mais uma diversão do que um treino sério, assim. Eu vi coisas muito sem responsabilidade e tal. Mesmo eu não conhecendo muito sobre parkour, eu sabia que aquilo não tava muito, muito certo, assim, né? E um pessoal muito... fazendo coisa muito arriscada, sem eu vendo que eles não estavam muito preparados, entendeu? E foi a partir disso que eu comecei a buscar mais informação na internet, como é que começava, como é que... que eu precisava ter para começar, porque tudo tem um começo, né? Você tem que... todo esporte que você for praticar, você tem que começar aos poucos e ir progredindo. Então foi aí que eu encontrei o Beto, na comunidade do Parkour Brasília, e acabei mandando uma mensagem para ele, para participar de um treino e tal, se há quanto tempo ele treinava e tal, como é que era o treino. Então eu acabei aparecendo em um desses treinos, estava até o Thiago Bueno de Rio Claro, estava aqui em Brasília, estava o Bernardo, e foi aí que realmente que eu considero que eu tive meu primeiro contato com parkour, porque eram pessoas ali que tinham mais informações do que as que eu estava treinando antes. E acabei conhecendo como é que eram os treinos físicos para você ter um condicionamento pro parkour. E a partir daí que eu considero que eu fui conseguindo uma evolução real e iniciei realmente meus treinos de parkour. Começo de 2006, se eu não me engano, fevereiro, por ali. E tamo aí até hoje. Every man, there's a woman. For every life, there's a plan. And wise men know it was ever so since the world began. Woman was made for man. Woman was made for man. Woman was made for man. Woman was made for man. This goes out to my Brooklyn crew, representing all the freaky bitches. Fuck 'em all day, fuck 'em all night. We don't love these hoes. This goes out to my Brooklyn crew, representing all the freaky bitches. Fuck 'em all day, fuck 'em all night. We don't love these hoes. On and on and on. O que vocês fizeram de errado? Ah, sim, me juntei com a artéria. Tá aí até hoje em cima desse erro aí, né? Acho que nada. Acho que assim, se a gente hoje víssemos treinando na época, certamente seríamos os modinha, né? Porque a gente ia pra pedra lá, uma pedra que tinha numa pracinha com a graminha e ficava treinando volt. Ah, vamos treinar volt. E aí inventava volt, era cash volt, kikaka volt, todos esses. Porque ele inventava um volt e achava que ia revolucionar o cenário do. Exatamente. Até que a gente percebeu que não tinha nada a ver esses volt, E a gente nem treina mais volt, né? Tipo, ah, volt. Acabou. E também começamos a passar a chamar esses mesmos movimentos que a gente fazia. Em vez de referir ao nome que a gente conheceu pela primeira vez, né? Ah, vamos fazer um cacá duplo e tal. Chamar com o nome original da coisa, né? Só deixar e por aí vai, só deixar e tal. Porque pensando também na capoeira, que no mundo inteiro os caras dão os nomes da capoeira lá, os movimentos nos países deles em português. Isso é do caralho, né? É, você tá no lugar e todo mundo em todo lugar usa o mesmo nome, assim. Então, é uma forma de manter a raiz da coisa, né? Exato. É, que é até engraçado no o Vigru, né? Conversando com o Forrest no final do Dollar F3 lá. Que ele pergunta pro Forrest assim, como é que você chama esse movimento aqui, assim, ele fazendo um sal deixar. Ele, King Kong. Aí, tipo, porra, o Vigru treina isso desde moleque e tem que ficar tipo, se perguntando qual é o nome que nego usa em inglês. É foda. Sacou? É uma parada tipo, caraca. E o Forrest também deve ter falado isso porque ele tava vinculado com a UFF na época, com né? Com certeza. Porque, pô, o cara sabe o nome francês e referiu assim. E mesmo assim também, o King Kong eu acho que foi um nome rotulado pela UFF. Pela UFF. Porque lá é Cat Pass, né? Os caras falam em inglês. É, Cat Pass. Que é bem mais legal também, e assim, a tradução da coisa, né? É, na verdade eles usam muito isso do. Tipo, o Sodevra, eles falam arm jump mesmo, né? Uhum. É, na verdade, como tudo hoje em dia no mundo, o inglês acabou pegando, né? O inglês é a língua mais difundida e tal. Ah, mas aí eu acabo falando em francês mesmo. Não, sim. E hoje em dia eu até em português eu já falo salto de braço. Sim, eu também. Eu falo muita coisa em português. Na verdade é uma mistura, né? Cada um fala uma coisa, assim, nem sei. Essa moda do português, quem lançou foi vocês aí de Brasília. Porque eu não falo salto de braço. A única coisa que eu não falo salto de braço. A única coisa que eu uso de português é a precisão. Porque é mais fácil falar. Pra te falar a verdade, eu lembro que quando eu comecei a treinar o parkour, eu lembro que eu via algumas discussões, inclusive do Edu da Le Parkour Brasil, ele falando muito em português, salto de precisão, salto de braço. Então eu comecei a falar também, assim, achei legal, assim, pelo português e tal, era bem simples, assim, falava, não precisava ficar pensando muito, ah, não, fazer um salto de braço. Então acabou ficando. Eu lembro que ele falava muito em português, assim, alguns movimentos. No fim das contas também o nome é o que menos interessa, né? É. Mas aí uma das coisas que a gente fazia no início, que eu considero erradíssimo, assim, são essas discussões infinitas sobre coisas bobas, assim, qual nome usar, sabe? É, exato. Foda. Caraca, velho, eu era muito chato. Puta que pariu. Somebody have to teach the way. Have to teach the way. Because it's very particular. Discordo um pouco, eu atualmente já pensei assim, tipo, ah, palm spin, wall spin, que merda, né? Mas hoje em dia eu tento pensar de forma mais aberta mesmo, sem ter preconceito com movimento nenhum, porque... Isso é uma parada que eu fiz muito com o negócio de mortal, né? Pois é, cara, pô, a gente vê um vídeo do Ilalaca, por exemplo, fazendo um triple Kong, né? Incrível, né? Eu acho que é a forma como você aborda a coisa, né? Não é a forma de pensar mesmo, de fazer. Eu acho que a gente... Porque não existe limite. Eu acho que não é nem questão de preconceito, até. Acho que, assim, nenhum de nós, eu acredito que nenhum de nós aqui tem esse preconceito, até pela experiência que a gente já tem com o parkour. Mas... eu acho que às vezes o pessoal acaba assim rotulando muito o movimento, vou fazer, e quando é apenas um movimento, acaba sendo uma parte do conjunto, entendeu? É um movimento, e às vezes quando a pessoa rotula demais, ela acaba realmente perdendo o foco, se prendendo muito, né? Eu acho que isso é exato. Eu sou da galera que era do movimento anarquista anti-liberal. Purista. Eu também já fui. Não, e assim, na verdade, até hoje eu entendo qual era a minha ideia e não acho a ideia errada, eu acho a aplicação da ideia errada. Sabe? Porque assim, eu me prendia muito, eu não treinava mortal. Não treinava. E hoje nada, é maior girador, esse cara. É fácil o Jack Hipólito aí do. E assim, mas o que acontece? Pra mim, o que aconteceu, que eu vi que tava errado mesmo, foi que eu treinava, sei lá, eu sempre fui fã da repetição. Eu ia subir o muro 100 vezes. Aí eu fazia 100 saltos de precisão. Aí eu ia fazia 50 rolamentos. Aí eu ia fazer não sei o quê. Só que aí você vai, faz um dia, vai, faz outro dia, vai, faz outro dia. Depois de um mês, você já fez, sei lá, se você for treinar todo dia, você já fez toneladas de movimento. E uma hora você fala, tá aí agora, tá? Você quer uma parada nova, você quer se divertir, ou você não quer ter aquela pressão. Aí hoje em dia é isso, eu saio, não quero treinar tão sério, aí eu faço, sei lá, 30 repetições só, aí fico dando mortal, aí incluo em alguma coisa, tudo pra movimentar mesmo, não pra... Não que seja ou não parte do parkour, isso eu nem penso nisso mais. Pois é, isso é uma coisa que, acho que não existe mais na minha cabeça, separar. Não sei mais o que é parkour, o que não é. Não existe mais essa separação. Eu faço o que eu gosto, o que eu quero fazer. É, exatamente. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente tá treinando. Não se prender, mas mortal não é parkour. Tá, não é. Se você estiver fugindo, você não vai atrás de um... Você não vai dar um mortal numa fuga, sabe? Pois é, só... Nada disso. Mas assim, aí todo mundo fala, mas enquanto você tá dando mortal, você podia estar treinando força ou treinando repetição de movimento pra melhorar ele. Tá, cara, mas aí você pega o Ilabaca e vê ele lá naquela competição que teve em... MTV Challenge. o challenge da MTV, o cara fez muito foda o percurso e ele gira o tempo inteiro, quando ele quer, faz o que quer. E o cara manda muito, então isso não limita a pessoa, cara. Às vezes é até melhor, porque você descansa, você relaxa, você não tem... Claro, cara, você tem que tentar treinar o que seja, mesmo que envolva acrobacia dentro do seu, da sua rotina de treino de parkour, ou fazer mais exercícios de força, se você quiser, desde que tenha, seja te dando prazer, sacou? Se você estiver se sentindo bem, curtindo o que você está fazendo, vai influenciar no seu treino, vai ler um livro que vai influenciar no seu treino, entendeu? Não sei. Você não pode se limitar a fazer só o que é dito convencional de movimento de parkour e achar que é a melhor forma de você treinar. Vai ser por um tempo, você vai precisar de uma coisa pra te desafiar ou pra que seja mais de prazeroso em algum momento. O que eu acho que eu mais fiz de errado mesmo foi isso, foi me prender a limitação, sabe? De, isso não é parkour, eu não vou treinar, isso aqui é inútil, eu não vou treinar. Isso é uma parada que eu me arrependo e que eu teria progredido muito mais rápido se eu tivesse me desprendido. No começo, meus treinos não era nada muito diferente de vocês, não. Era essa coisa, né, de vamos praticar o parkour puro, então não, pra que girar? Girar não é parkour. O problema é que nego se taca lá da casa do inferno, né? Nego liga a chave do parkour. Existe tipo uma chave mágica, assim, parece. Que o cara acorda um dia e ele fala assim, eu faço parkour. Aí ele acha que por isso ele ligou a chave mágica, ele pode se jogar tipo do segundo andar do prédio, que dá nada. Então, ele acha que é mágico. Era até disso que eu ia falar. Acho que a maioria das pessoas que tem o primeiro contato com parkour, o primeiro contato que eu falo é ver em TV ou YouTube, eles já acham que assimilam parkour com saltar prédio ou saltar de altura, assim, né? E quando eles vão realmente tentar começar a treinar, eles já querem fazer isso direto, como se não precisasse, como igual você falou, essa chave mágica. Eles acham que é só põe ele no on, lá, mode on, e vamos... Parkour mode on, E vamos lá, né? E foi isso que eu achei interessante. Eu valorizo muito o início dos meus treinos, porque eu tive esse discernimento de saber, de entender que ficar pulando de altura ia realmente me machucar, né? E procurar as pessoas mais informadas para realmente estarem me ajudando, assim, né? Então acho que todo mundo que começa o parkour realmente tem que saber que o seu, como qualquer outro esporte, você não vai conseguir fazer uma coisa extrema de uma hora para outra. É muito treinamento, né? Não existe chave mágica. Bom, eu acho que existe um ponto positivo nessa coisa do cara que começa, do iniciante mesmo. Ele realmente, ele liga essa chave aí, ele eu já vi muita gente fazendo muita loucura, pulando de lugar muito alto mesmo. Realmente você olha assim e fala, esse cara não tá preparado pra fazer isso, mas mesmo assim, na cabeça dele, aquilo ali, na cabeça dele ele tá. De certa forma, isso é o que a gente, é uma coisa que a gente precisa pra evoluir, né? Então é o seguinte, essa vontade que o cara tem, essa explosão mesmo de energia que ele tem é muito bom. Só que isso precisa ser direcionado. Exatamente, ele não pode achar que... Porque o cara, ele acorda um dia, levanta, aí olha, mora no primeiro andar e fala, agora eu faço parkour, acorda lá, se joga. Aí o joelho dele já começa a ir pro saco. Dá 3 meses pra esse cara, ele já vai estar andando meio mancando. Pois é. Agora, se ele direcionasse isso pra uma coisa mais... se ele tivesse alguém pra dizer pra ele, ó, faz isso, tal, faz desse outro jeito aqui, com certeza essa energia, essa vontade que o iniciante que tem, que eu já tive e reconheço que hoje em dia não é tão assim, hoje em dia não é essa coisa, nossa, eu vou sair hoje pra, velho, vou botar pra fuder, vou fazer tudo que eu quero fazer. Hoje em dia, então, é bem menos, né? Se eu tivesse usado melhor esse estado de espírito, talvez teria evoluído muito mais. Mas é falta mesmo de quem ter a quem recorrer, né? Porque quando a gente começou, só tinha eu e o Arthur. Então era eu perguntando coisa pra ele, ele perguntando pra mim, e um dando palpite no que o outro fazia. Hoje em dia, quando a gente vê alguém que chega no treino procurando saber e tal, a gente tenta dar, tipo assim... É só um conselho mesmo pro cara, não é tentar limitar o cara de qualquer forma, de chegar e falar, não faz isso não, você vai se matar. É tipo, pô, experimenta isso aqui antes de fazer isso aí. Pra conseguir só que a pessoa continua descobrindo, continua interessada, sem podar essa energia da pessoa, né? Porque aí você brocha o cara e é pior também, né? O cara desencanta com o parkour e fala, pô, não é isso que eu quero. E o legal é que a pessoa acaba descobrindo que o tanto de coisa que tem no parkour sem ser pular de altura, né? Tanto de coisa que dá pra fazer, que dá pra aproveitar bem. Eu pelo menos, hoje em dia, acho muito mais interessante, divertido, ficar fazendo um treino de parkour simples, mas com muita dinâmica, do que realmente ficar fazendo coisas extremas. Eu não tô falando que isso é certo ou errado. Tem gente que é bem preparada e gosta de ficar saltando realmente, de lugares altos e tal. Mas antes de tudo, você tem que se conhecer primeiro e saber o que está sendo saudável para você e o que não tá, né? É o que eu tenho medo mesmo. É porque o que acontece? Isso reflete não só pro cara que tá começando, que tá se jogando lá, que vai se machucar, mas pra todo mundo que já treina. Observa, né? É, todo mundo que vê, estereotipa a prática, né? Falar, não, é um bando de... Isso é negativo demais. Um bando de maluco querendo se matar aí. E quem tá no meio já sabe que, cara, não tem isso. Porque o que eu acho mais negativo nisso é quando... Bom, a gente tá reunido numa praça e aí tem a galera que chega agora e que se taca mesmo, e tem a galera que já treina mais sério. E aí o povo tá lá se julgando e, claro, quem é de fora entende aquilo que, pô, essa é uma prática perigosa, não sei o quê, vocês vão acabar se machucando, e dissemina essa informação muito mais rápido do que a maneira séria que a gente tenta transmitir tudo, né? E aí um cara que consegue queimar o filme no parkour, ele não queima só o filme dele, né? Ele queima de todo mundo que pratica, porque se a gente pratica sério numa praça e vai lá e pensa sempre em preservar o patrimônio, porque a gente precisa daquele espaço pra treinar e tudo, e aí vem um cara, pula e quebra, então tá proibido pra todo mundo, né? Só pra ele, né? Quando esse pessoal que faz zona quebra alguma coisa e vem alguém reclamar ou cria algum tipo de confusão, Vem segurança, ao invés de falar, não, foi mal, desculpa, ainda se acha no direito, ainda quer bater boca. Peita o cara, né? É, peita o cara, aí fica, tipo, nem ele, nem ninguém treina, e fica mal forma ruim em todo lugar. Tipo, chega em um lugar, o cara, ó... Mas eu acho que esse fator também é por conta da idade da galera que começa a treinar. Acontece que o parkour é muito apelativo pra quem tá descobrindo esse universo agora, saindo de casa, né, começando a brincar na rua e tal, então, sei lá, os meninos de 14, 12, até os 18, 20 anos, que estão nessa, tem energia pra cacete e quer usar e quer pular mesmo e tal, e aí tem essa coisa de se provar também pros outros, aí ver que a gente é mais velho, já treina mais tempo, e quer mostrar que vale também, e aí vai pular de lugar alto pra impressionar os outros. Então tem isso muito da idade, não é só da pouca informação do parkour, mas é uma coisa também com sei lá, é hormônio, né? É muito testosterona. Quando o jovem, moleque, gente mais nova mesmo, 15, 14 anos, vem treinar comigo, a primeira coisa que eu faço é tentar focar o moleque pra deixar ele tão ocupado que ele não vai ter tempo nem de pensar em pular, se jogar ou fazer alguma coisa errada. Mas às vezes você tá na rua, você tá indo num lugar e você chega lá, tem outros 10 moleques treinando e tacando o terror. Aí tu, às vezes até tu sai pra não ver a merda. Isso quando você não vê a merda, né? Porque muitas vezes você... Eu pelo menos já presenciei muita merda por aí nessa vida, viu? Nossa, encontro então? Nossa, eu já presenciei acidente foda. Porque o lance do aparecer é muito forte pra essa galera, sabe? É igual ontem. Ontem eu tava num parque aqui, né? Que foi o aniversário do Bernardo. A gente foi pro parque da Água Mineral fazer conversar e tal, ficar de bobeira lá. Aí eu fui de moletom e calente pra ficar de bobeira na grama lá. Eu fiquei dando mortal, não sei o que, essas coisas. Aí tinham 5 moleques. Todos eles ficaram tentando dar mortal assim, meio de longe, sabe? Pra... Aí a Luciana ficou falando, nossa, homem é um querendo mijar no, na árvore do outro, né? Tipo, querendo marcar território. Assim, aí eu fui pra barra, aí tava lá na barra de bobeira, aí já chegaram dois moleques já fazendo tentando fazer barra, não sei o que, fazendo paralelo e tal. Então assim, é natural a galera querer aparecer até fora quando você tá fazendo alguma coisa de parkour. Quando o cara tá dentro, então, ele quer pular do lugar mais alto pra dizer que ele pula de 5 metros, ou ele quer, sei lá, dar um mortal duplo pra dizer que é o cara mais foda, e quer que todo mundo ache isso bonito. O ego conta muito. E na moral, dentro do parkour, com iniciante, essa é a pior merda que pode acontecer, é isso, né? Querer realmente ouvir primeiro o ego e acabar se machucando. Tem a história do menino aqui. A gente tava num treino, todo mundo treinando pesado mesmo, fazendo quadrupedia, fazendo as paradas. Aí a moleque pegou a câmera, subiu num parapeito, tinha tipo uns 3 metros do parapeito. Foi fazer um demi-tour, né, um turn lá, e virou assim, na hora que ele segurou, a mão falhou, ele caiu, meteu de queixo na escada lá embaixo. Aí o maluco começou a convulsão, sangrando pra caraca. Ah, foi o... qual o nome dele? Eu acho que eu lembro dessa história. Você sabe quem é? Ele mesmo. Eu sei, daqui de Brasília, né? Sei, o Mateuzinho, ah, o Miguel... Jesus lá, o filho do Marcinho lá, mora no... Na TC3 ali. Brincadeira. Aí, saca, aí o moleque, porque queria aparecer, pediu pra filmar, saca? E aí fez merda, caiu, se machucou foda, eu tive que levar ele pro hospital, explicar pra mãe dele. Não tinha nada a ver com a história, eu tive que dar explicação pra mãe dele. Que é meu filme demais isso, cara. Assim, se pra quem já é experiente, já pra quem tem vários anos de prática no parkour, se mostrar já é perigoso, na minha opinião, já é perigoso. Imagina pra quem tá começando, né, que não tem experiência nenhuma. Você acaba, quase suicídio. Aí é o famoso do tá filmando? São as frases clássicas, né? Tem aquelas frases clássicas antes de dar merda. No parkour isso é bem forte, é tipo, véi, tá filmando, véi, vai dar merda. O cara perguntou, tá filmando? Vai dar merda. Vai que você dá conta, vai lá. Não, aí tem a pior de todas, aí tá todo mundo lá numa parada assim, perigosona, assim, e um olha pro outro e fala, se você for, eu vou. Vai dar merda. Não, duas essas aí são as duas clássicas mesmo. Depende muito. Eu já vejo essa coisa por um lado muito mais da vontade mesmo que o moleque tem de fazer o negócio. Eu acho isso muito impressionante. Querendo ou não, quando a gente está treinando, eu percebo isso em todo mundo, que quando a gente consegue aprender uma coisa nova, a gente quer se mostrar. Eu já fiz isso, velho. Eu já fiz. Mas a gente tem que controlar isso, né, velho? Tem que controlar. Exatamente, pai. A gente tem que usar essa inspiração que a gente tem de forma produtiva, né? Eu acho que é isso que os fodões que a gente conhece, que a gente vê direto na internet, o Phil Doyle, o Labaca, eles que eles fazem. Eles pegam essa vontade que eles têm, eles se preparam, eles são bem preparados, eles têm uma noção do que eles fazem, mas eles também se desafiam muito. É como se fosse um moleque, assim, muito desses capeta mesmo, só que ele direciona as ações dele tudo pro parkour. Então, ao invés de ele chegar e falar assim, eu vou nessa festa amanhã, vou tomar uma bala pela primeira vez, aquela excitação do cara que ele quer, que o jovem tem mesmo, ele pega isso e direciona pro parkour. É uma coisa que eu percebo que tem em todo mundo que quer começar, mas que às vezes nem sempre é muito bem utilizado. Isso. É verdade, isso. Eu lembro de um papo que eu tive com o Arthur pelo MSN um tempo atrás, que a gente tava vendo os primeiros vídeos do Ilabaca, assim, ele moleque, tipo, se tacando. Que a gente tava falando, se tacando foda. E a gente. Fantasiado de ninja, né? Também, né? Isso. O moda que quer aparecer, quando bem direcionado, o moda fica fora. Exatamente. Exemplos não faltam. Aqui também já tem alguns. Né? Aí assim, só que o lance é se controlar pra não se ferrar, né? Porque o que é bom pode. Pois é, não é controlar. Porque controlar é uma palavra, né, limitadora demais. Mas é isso de tipo. Cara. Focar, não vai nessa linha que você vai se dar mal. Assiste tal coisa, saca? Procura se informar, cola num treino aí tal dia. Que aí você vai abraçando o cara, mostrando que ele não precisa de ficar se provando, que não é essa a viagem. Tipo assim, ele pode evoluir dentro de uma linha mais segura, não precisa se ficar se arriscando, e aí o cara machuca, levanta, não, eu tô bem, sai mancando, não, tudo certo. Eu acho a situação mais engraçada, na moral mesmo, eu acho, quando eu vejo uma situação dessa, eu começo a rir. teve um tópico aqui de um treino de iniciantes, né, que eu tava acompanhando, eu nem cheguei aí. Aí tinha um moleque falando, não, ó, eu fui lá, daí eu fraturei o joelho, parece, e não sei o que, quebrei o braço, mas eu fui lá no hospital, engessei, voltei e ainda continuei treinando, isso aí que é superação. Não. Falei, que isso, um exemplo de superação aí, né? Vai pra casa, menino, porra. O maluco é suicida, o cara acha que, não, me machuquei aqui, mas está massa. Voltou a treinar lá, machucado, com a fratura lá, voltou a treinar, mostrando um exemplo, né, de superação, beleza. Só que... Aí que é foda, cara, porque tem aqueles, os lemas do parkour, né, que por causa da moda e tudo, acabou ficando meio batido, mas o ser e durar é muito disso, tá ligado? Tipo, se preserva, vamos treinar pra não se machucar, pra ficar... Pra poder treinar. E esses meninos, cara, eles... A gente vê e reconhece de cara, que PKM foda, vai se matar. Só que a gente não pode dar as costas, sacou? Esses caras fazem isso porque eles precisam se provar e tal, por outros fatores também. Eles precisam da atenção, precisam... Né, tem essa coisa que eu falei da fase, da idade, o cara tem que se provar pra mostrar que é homem e tal, né? É o rito de passagem pra ele, pra gente pode não ser, mas pra ele é importante. Então a gente tem que abraçar mesmo, chegar pro moleque e falar, porra, velho, desce daí, vamos tentar outro treino, entendeu? Acho que não tá na hora de você fazer isso, prepara melhor. Esses caras precisam desse apadrinhamento, entre aspas. Sim. Eles precisam de ter, se sentir confortáveis pra treinar outras coisas, não ter que ficar se exibindo assim, né? Mas, Bruno, isso aí, velho, com certeza os mais experientes têm, na minha opinião, essa obrigação realmente de apadrinhar, de estar guiando os mais novos, aconselhando. Mas vocês há de convir comigo que tem gente que não tem como. Tem alguns que... Não, nem sempre é fácil. Não ouvem e rapidinho também já nem param de praticar parkour porque machucam ou porque enjoam, assim. Mas a questão é isso. É que se a pessoa não for bem direcionada, ele vai enjoar, cara. Ele vai chegar todo dia, vai dar 10 pulinhos, vai falar... Ah, eu acho assim, é uma carga que cada um já traz da vida mesmo. Da vida anterior, entendeu? Ao parkour. É uma carga de quê? De ter essa responsabilidade de que tudo que você for fazer tem que ser feito com conhecimento e tal. Quem já tem essa carga de educação na vida... Eu acho que chega no parkour com uma cabeça bem melhor do que quem tem um histórico de putaria, festa, droga, enfim. Mas tem uma coisa também que a gente sempre escuta em entrevista, né, e tal, aqui no Brasil, perguntando, quem pode fazer parkour? Ah, qualquer um pode fazer parkour. Bom, qualquer um pode começar, mas parkour não é pra qualquer um, não é mesmo? Não, e tem essa coisa, tipo, a pessoa tem que ter essa perseverança de chegar e meter as caras, nem sempre vai ser flores, né? Tem vezes que vai doer, tem vezes que vai cansar, tem vezes que vai trabalhar com essa coisa do ego que você falou, Santiga, tipo, o cara conta do ego, quer se mostrar, mas tem vezes também que o ego dá uma rasteira no cara, né? Porque ele quer se mostrar e ele não dá conta de fazer, e aí ele não salta, mas fica com aquilo amargando na garganta e tal. Então o parkour, assim, pra gente que treina sempre, né, e fica, insiste, percebe que não é pra qualquer um mesmo, assim, né. O lance do pra qualquer um é muito certo, assim, porque se o cara não quiser, ele não gostar, cara, ele não vai ficar, o cara ficar com a mão toda fodida, toda rasgada, de muro, ralada, a mão vai sangrar, você vai treinar sério, igual aqui em Brasília, a galera de BH, que com a história do Nightmare e tudo. Cara, ele não vai durar, ele vai pra um, dois treinos e acabou a vida dele. Ça nécessite d'être en bonne condition physique. Parce que si on n'a pas de bras, on tombe. Donc là encore ça va parce qu'il y a quoi? Il y a 2,50 m, 3 mètres quoi, donc au pire on tombe dans l'herbe. Mais quand on fait ça à 20 mètres, il n'y a pas d'essai. C'est soit on y arrive, soit on est sûr, soit on fait rien du tout. Donc c'est surtout un entraînement pour à la fin pouvoir être sûr que même naturellement, même s'il y a un problème et qu'on sent qu'il y a un problème, eh ben on se rattrape. C'est ça. C'est ça la force du truc. E aí, o que vocês acham que o cara precisa pra começar? Como é que começa a treinar? Cara, acho que é legal buscar informação, porque acontece que o cara sabe onde tem informação e tem preguiça de ler, ou então, ah, mas eu não encontrei nada sobre isso. Nas comunidades de parkour do Orkut, né, que eu acho que é a maior fonte, embora não seja a melhor, mas... É a maior divulgação que a gente tem no Brasil hoje de parkour através das comunidades. E aí, lá tem sempre textos inteligentes na PKBR, naquela comunidade, na outra Parkour Brasil, ou nas comunidades das cidades mesmo, igual tem a de Brasília, a PKBH, e aí também agora surgindo as comunidades dos grupos, né? Qual o PKMax, BR Tracé, Geração Tracé, Parkour Santa Catarina e tudo. É, sempre tem os textos, umas coisas, uns vídeos... roots, né, esses vídeos mais velhos ou os textos mais legais, entrevistas com esses gringos que a gente toma como referência, só que a galera não lê, cara, não assiste, porque não interessa. Então o que a gente tem que mostrar, assim, pelo menos o que eu acho que a gente poderia fazer, é tentar elucidar essa galera do quão legal que pode ser também esse treino de força, esse treino de repetição, retomar essas coisas do parkour original, né, como é que eram feitas as coisas e tal. E tentar mostrar prudência no treino, né? Só prudência de tipo, cara, não pula daí que você vai se machucar. Mas é, tenta pular de uma coisa, vai graduando esse seu desenvolvimento pra poder pular daí de cima. E tentar respeitar o espaço também, respeitar as pessoas, respeitar a si mesmo. Tentar, junto com o parkour, essa filosofia velada que todo mundo fala, vem essa coisa ética, né? De mostrar como é que uma pessoa pode ser melhor através do parkour. Se ela entender isso, ela já entende o que ela deve fazer ou não no treino e tentar exercitar, além de movimentação, de força e tudo, essa sutileza também com o espaço, com as pessoas e com o próprio corpo. Eu sou a favor de, né, excluir parkour do Orkut, cara. Não existe, porque você mesmo falou que tem as coisas boas até, mas é muito instável, ninguém quer ler, ninguém vê. Eu acho que a gente tem que redirecionar as coisas para sites, né? Fazer site especializado, isso que a gente está fazendo agora, produzir material, coisa que mais concreta mesmo. Não tem nada dessa de ficar lá no Orkut, nessas comunidades que eu só vejo um querendo falar mais alto que o outro. É, eu concordo. O Orkut hoje em dia tá realmente... Você encontra muita comunidade aí, bem bagunçada. Mas que não é culpa, às vezes, de um moderador ou outro. É porque o Orkut realmente se transformou nessa bagunça, né? É a ferramenta. É o tipo de ferramenta, cara. É bom, é legal, mas... Porque, assim, o problema de quem tá começando é que o cara, ele precisa de alguém, sabe? Ele não quer começar sozinho e a primeira coisa que ele faz é procurar alguém que já treina. E o melhor lugar pra isso não dá, cara. É o Orkut. Não, isso eu concordo. Pra isso sim. Ah, o cara tá sozinho, ele não tá fazendo nada. Ele entra, ele olhou o parkour, correu pro computador e falou, preciso treinar isso. Aí, pô, ele bota no Orkut, parkour Brasília. Aí ele vai chegar lá na comunidade, ver quem é o dono, manda um e-mail pra treinar junto, ou ver um tópico de treino, tenta marcar um treino, sabe? Ah, quero treinar, como é que eu faço e tal. Ô Beto, mas aí também vai de cada um, né? Porque tem aquela pessoa que entra, pega as informações básicas necessárias pra ele e utiliza na vida real e tal, entra em contato com as pessoas que realmente vão ajudar. E tem aquelas pessoas que que às vezes se envolvem demais na bagunça do Orkut e esquecem o propósito, não, entendeu? De estar ali. Mas você sabe que isso vai acontecer em qualquer lugar, cara. Isso é gente burra. O cara quer uma informação e ele não consegue, porque ele fica de zona, porque ninguém dá credibilidade pra ele. Essa questão de encontrar as pessoas mesmo, o Orkut não tem nada igual. É, porque assim, o cara não tem base pra onde ele vai começar, sabe? Ele não sabe. Na verdade, hoje em dia que a gente já tem uma base, você vê as dúvidas dos iniciantes, assim, é muito estranho, porque são coisas que você julga óbvio, assim. Você fala pro cara assim, pô, pula daqui pra cá. Aí o cara pula, aí cai meio chapado. Ele fala, não, cai com a ponta do pé, uma coisa que pra gente é óbvio. A gente até às vezes esquece de falar pro cara, não, faz um landing com a ponta do pé aí, ou tenta chegar com a ponta do pé lá na outra ponta pra você ter mais controle e tal. E aí o cara fala, caraca, verdade, sabe? Essas coisas que pra gente é óbvio, pra gente... Com o tempo isso vai tendo que passar pra eles. Porque, e eles não sabem de onde tirar isso, saca? Se ele não tiver você, ele não vai sair pra rua e treinar sozinho. Não vai, pode ter certeza. Mas eu acho muito importante a gente produzir mais conteúdo fora do Orkut, cara, fazer sites, fazer esses blogs. Começou a treinar, cria um blog, cara. Porque quando você tem um blog, você treina e gera conteúdo pra você mesmo e sua experiência ajuda outra pessoa, sabe? Sacou? Então, assim, então a ideia do blog, de você fornecer informação, você ajuda a galera com sua dificuldade, você, tipo, passa pra pessoa motivação também, porque ela fala, pô, o moleque conseguiu, depois de tanto tempo, fazer tal coisa, caraca, eu também consigo. E quando você presta atenção, hoje em dia, essa coisa do blog no parkour tá bem difundida, né? Se você vê, todo mundo é. Hoje em dia tá bem difundido isso. O que é bacana, eu acho muito legal isso. Hoje mesmo eu tava comentando no blog de um rapaz... De um rapaz? Porra, essa tia... É, de um rapaz, de um tracer, de um tracer. Era o Jacinto? Era o Jacinto? Um rapaz? Não, porque realmente eu não tô me lembrando do blog, qual blog que é, do nome. Não, sério, eu não tô me lembrando, porque às vezes eu comento em muitos lugares e acabo esquecendo. Mas eu comentei nesse blog e era realmente uma pessoa que eu desconhecia, nunca tinha visto. E, pô, o texto dele, muito bom, muito as palavras bem empregadas, o texto com um assunto muito bom. E eu espero um pouquinho aqui que eu vou. Daqui a pouco eu falo o nome do blog, porque eu realmente não tô lembrando. A gente põe no post do podcast. Beleza. Santigas Bull. O que acontece? uma parada que é foda, velho. O cara vai te mandar e-mail pra treinar, eu recebo 300 mil e-mails de gente querendo treinar. Cara, e o bicho te escreve com português errado. Ah, mas isso é o Orkut, né, velho? Semana sim, semana não. Sempre posta alguém no Orkut. Velho, escreve certo, que não dá pra decifrar o que está escrevendo. Olha aqui, o blog é Homem Sapo Parkour. Não sei se vocês conhecem. Não. Homem Sapo Parkour, o título. Vai flodar, porque o podcast vai fazer sucesso pra caralho. Vai ficar fora do ar o blog dele de tanto acesso. Homem Sapo o quê? Repete. É o Homem Sapo Parkour, é o Lucas Mourão. Tá, qual é o link? É o sapoparkourblogspot.com. Beleza, muito bom. Ficou citado aí no primeiro podcast. Mas aí o que acontece? Meu irmão, eu já faço o filtro. O cara escreveu o português errado, eu nem me dou o trabalho de ler. Já vai pro lixo. Quiçá não vai pra caixa de spam. Esse é o básico, né? O mínimo. Porra, o mínimo que o cara tem que fazer quando você vai pedir ajuda pra alguém é tentar se expressar direito pra entender qual é o problema do cara. Ou então tem uns que... Cara, quando vocês mandarem e-mail pra treinar com a galera, por favor... Diga de onde vocês são, a idade de vocês e o que vocês querem. Às vezes o cara me manda um e-mail assim, oi, quero treinar, você pode me ajudar? Vago, né? Né? Aí eu vou responder, posso. Sabe quantas horas são? Sei. Né? Acho que no começo o moleque que quer achar alguém pra treinar com ele, cara, deve tentar ser o mais social possível, o mais correto. Claro, objetivo. Claro, objetivo, mostrar... Tipo, quando a pessoa quer treinar de Brasília, quer treinar e me manda e-mail, cara, se a pessoa mandar o e-mail direito, no dia seguinte eu tô treinando com a pessoa. Eu respondo na hora, falo, eu quero treinar, quando é que é o seu próximo treino? E manda aí que a gente marca. Eu falo, amanhã eu vou treinar em tal lugar. A pessoa vai, aparece, treina. Mas o cara fica... Ois! Aí põe uns dois E, assim, uns três W's, asterisco, aí vai botar exclamação, exclamação, Como faço pra treinar o Lepaku? O Lepaku, nossa! Aí, saca, tu já não entende, você já não tem muito tempo pra ficar vendo e-mail, lendo e-mail direto, porque ou é muito e-mail, você tem que trabalhar, você tem várias outras coisas pra fazer, e o cara ainda te manda e-mail que você tem que ter trabalho de traduzir. O primeiro é, antes de mais nada, buscar informação. O segundo é buscar as pessoas certas, né? Acho que são os dois pontos. Isso, além disso, se for possível, encontrar um cara mais experiente pra treinar junto e tal, né? Claro. O inicial, o cara quer treinar parkour, corre, moleque, pode correr. Acorda, corre, ganha gás, você se conhece, você ganha mobilidade, você ganha, tipo, coordenação. Corrida, treinar corrida no início, pra mim, é importante pra caramba. Quando eu comecei a correr, fez muita diferença pra mim. E aí eu e Santigas pro parque, correr, fazer a diferença. O principal movimento do parkour é correr, né? Antes de correr, antes de subir um muro, você precisa correr. Tem gente que não sabe nem andar, cara. Um ótimo experimento pra isso aí, igual a gente fez alguns nightmares. A gente corria 20 minutos antes de começar a treinar. E aí você vai treinar, você já tá com metade de energia, né? Porque se você vai treinar sem a corrida, você rende pra cacete. Com a corrida, umas coisas que na rotina são tranquilas de fazer, elas acabam sendo, assim, o maior desafio, né? Vamos fazer 100 precisos depois de correr, porra. E que tá, aí o cara não consegue correr, não sabe correr, e aí perde o propósito. Porque a ideia do parkour é você correr e fazer as coisas, né? Você passar obstáculo correndo e tal. E aí o cara dá uma corridinha, morre, chega no muro, ele nem consegue subir, tão cansado. Eu acho que a corrida, inclusive, te dá uma coordenação motora na passada, na movimentação em si, ela vai te dar uma coordenação inicial ali pra você. E vai, você vai, não vai querer muito impacto, vai aprender a pisar mais leve, vai... Tem que correr silencioso, né? Correr em silêncio, correr descalço, correr pra trás, correr de lado. Outra coisa importante também, respiração. Parece que não é... O pessoal não dá muita importância, mas andar, correr, o jeito de respirar, descer de uma cadeira, tudo isso a gente tem que ficar... Eu lembro de um post do Dudu, de Aracaju, faz um tempo, que ele postou sobre uma dificuldade que ele teve, que depois ele percebeu para fazer um SDC, eu acho, enfim, pular um rail lá de SDC. E aí ele foi prestar atenção na respiração dele e ele viu que... Logo antes de saltar, ele respirava normal. Quando ele saltava, ele prendia a respiração e depois voltava a respirar normal de novo. E ele falou, pô, por que que eu começou a pensar nisso, né? Refletir, pô, mas eu devia manter, saber controlar a minha respiração, essa hesitação de pular o tempo inteiro e tal. E aí começou a trabalhar isso. O Belly faz muito isso da respiração, cara. O Belly, ele parece uma panela de pressão. É igual nos Yamakaze também, no documentário lá, se você reparar, é igual uma panela de pressão mesmo. O tempo todo soltando ar, gritando, durante o salto mesmo. Et puis, autre fois! Nas aulas da Parkour Generation que eu tive lá, eles até passavam essa questão de respirar também com a parte inferior do abdômen, o andar mesmo, o silêncio no movimento, o fato de você ter que... Você não está treinando um tempo, você não sabe treinar, você fica o tempo todo treinando, o tempo todo prestando atenção na sua movimentação. Então você nunca deixa de prestar atenção no que você está fazendo. Sobre a respiração também, tem um outro vídeo foda de um outro cara também que é ídolo para muita gente, certeza que pro Beto. Que é um vídeo do Rickson Gracie treinando em casa. E aí ele começa a treinar umas respirações de yoga. Cara, ele faz cada coisa absurda com a barriga dele. É, ele até aparece no Hulk, né? Nossa, é muito foda aquele vídeo. Aquela primeira cena do filme do Hulk lá. Tem ele mesmo. Ah, verdade. Se controlar com a respiração. Isso. Aí tá o Edward Norton com o Rickson Gracie. Tomando tapa na cara lá. Tomando tapa na cara e se controlando. Uma coisa que eu acho muito importante... Não é, quando chega um iniciante, não é só você também falar o que ele tem que fazer e encher ele de treino e tal. mas é, também ter conversa com eles, explicar o porquê das coisas, é, realmente passar ideias e não só a prática, entendeu? Eu acho muito importante isso. O que vocês passam primeiro? O cara foi no primeiro treino de vocês, lá nas oficinas e tudo mais. O que, que você passa pra eles? Cara, a gente faz um aquecimento interessante, explica a importância do treino de força, explica a importância da prudência, e aí põe o cara pra movimentar sem ficar dando nome pro que é cada coisa, é, só sugerindo pro cara, passa por esse caminho da melhor maneira que você puder, sem ficar tentando corrigir o cara demais pra não limitar, tentando fazer o cara exercitar primeiro a imaginação dele e o instinto dele, antes de começar a encher de regra, né? Encher de imposição do parkour pro cara. Eu costumo falar muito pros iniciantes pra prestar muita atenção no barulho, ser o mais silencioso possível. É, pra mim, se o cara tiver, se o que ele tiver a fazer, seja lá o que for, se for suave, pra mim já é um bom começo. Também que eu acho para iniciante é um treino mais como se diz, sem muita adrenalina no sentido de muito equilíbrio, muito fazer pequenos percursos que foquem muito o equilíbrio e a isometria do corpo, né, usando a força ali de resistência. Eu acho um caminho interessante também, sem aquela coisa de velocidade, uma coisa mais tranquila, mas que exercite muito a força e o equilíbrio. Antes eu era mais fã de treino de força, cara. A questão do equilíbrio, o Alberto falou que o treino dele mudou depois que ele aprendeu o planche, o meu também mudou depois que eu comecei a treinar mais equilíbrio. Mudou. O toque fica muito melhor. Ele tem duas coisas importantes: o touch, a sensitivity e a physical condition. Tá, vamos lá. É, a gente escolheu pra falar do documentário que a Urban Free Flow fez há uns anos atrás sobre o Bigru, né? É, e eu acho que ele é um dos melhores vídeos pra quem tá começando, porque ele fala do início do Bigru, né? E só uma curiosidade também, velho. Foi importantíssimo pra criação da Parkour Generations, aquele vídeo, né? O que eu acho foda do vídeo é ele falando como ele começou, saca? Que o bicho emprestou a fita VHS pra ele, ficou vendo o vídeo e falou, caralho, onde é que ele mora? Mas o hip hop também, os caras dançavam, quando começou com VHS e tal, era bem isso, né? Os caras dançavam e mandavam VHS, gravava tudo em vídeo, mandava pra um ou outro, e os caras começaram a assistir esses vídeos de trás pra frente em slow. E isso que evoluiu o dança do break para o que é hoje, porque os caras viam o vídeo em slow e tentavam fazer na real o que era em slow, então... Só uma curiosidade, assim, mas... É muito louco pensar esse negócio do Vigru assistindo os vídeos... Né, a dificuldade que era pro cara assistir um vídeo, imagina, assim, uma fita não chega na mão dele, né? Esse contato físico. E a gente vê tudo na internet, o que o cara tá fazendo hoje, posta amanhã lá em Londres, e a gente já vê aqui no mesmo dia, né? O legal que eu acho do vídeo é que ele consegue passar muito bem, assim como eram os treinos que o Belly passava pra ele e pros outros, né? Ele realmente consegue passar o espírito através das palavras, assim, o que era o treino físico, o que era ali se esforçando até o último limite, e se você não quisesse também, você podia ir pra casa comer um croissant. Você não era obrigado a estar ali, você tava ali porque você queria realmente. Então você sente que realmente o pessoal que treinava ali com o Belly tinha aquele espírito mesmo, né? De treino, de se esforçar até o limite. Já saiu de casa, tá na rua, vamos fazer, né? Mas quando você coloca as coisas desse jeito, de você não é obrigado a estar ali, você não tá ali porque você quer, muda a perspectiva de que, velho, eu tô aqui porque eu quero, se eu não quero fazer, eu vou embora, mano. E já que eu vou fazer, igual o Arthur falou, eu vou fazer direito. É, então eu podia estar em casa, comendo. Até comecei a zoar depois dessa época do vídeo. Falava, véi, você quer? Você podia estar em casa, vendo Faustão e comendo lasanha. Mas tá aqui treinando, né? Então vamos treinar, porra. Eu acho legal que é muito das coisas que a gente já viveu mesmo que ele retrata ali. Então, tipo, quem tá começando a ver a mensagem do vídeo mesmo, que é do. Tipo, todo mundo era melhor do que o Bigru, que o bicho ia, treinava, mas todo mundo era tipo, sempre melhor. E que hoje em dia ele é o cara. E ninguém da galera que começou com ele, que treinava com ele, continua ali. E ele dá uma real boa também sobre a lesão dele, né? Que o cara fala aquela coisa que a gente, pelo menos quando a gente tá treinando aqui, e aí se a gente tá num espaço diferente, igual aconteceu nos encontros, se a gente fazer um treinamento indoor, ou então um treinamento no espaço lá da PPM, né, a pista de obstáculo lá do Pentatlo Militar, e aí tá acabando o horário, tem que sair fora, a gente fala, galera, agora vai terminar, por favor, treinem com mais atenção, não tenta arriscar nada, se você não fez até agora aquele salto que você queria fazer desde o começo, não é hora de tentar pra ir embora. Tipo, vai embora sem essa lesão. E aí o que ele fala no vídeo é isso, né? Que ele, quando ele rompeu, acho que ele estourou o joelho, né? Viu a galera saltando e já tava pronto pra ir embora, já tava descalço. Aí ele calça logo o tênis correndo, porque ele viu a galera pulando lá. E aí o que ele fala de ensinamento é isso, né? Que ele, a lição dele pra isso foi... Não era... Ele quis saltar porque não havia a galera saltando, mas o cara tava preparado pra parar, né? E aí, vamos fazer... É o último salto, o cara saltou e no ar se fudeu grande, né? E acho que todo mundo, pelo menos nós quatro, com certeza aqui, porque já que estamos falando disso, já experienciou a mesma vivência. Exatamente. Tipo, vamos fazer e tipo, pô, machuquei. O artéria tem uma clássica aqui. O cara deu um mortal na porra do colchão, torce o pé descendo o colchão. Essa coisa de lesão, vou nem falar assim as lesões que eu já tive. Nunca tive nada grave, mas uma coisa ou outra sempre acaba acontecendo. E, por mais simples que seja. Mas uma coisa que ele fala nesse documentário é que quando você tem uma lesão assim, você fica completamente sozinho depois, né? Porque você não pode se movimentar, não pode estar ali treinando com a galera. Então é um momento que você acaba refletindo muito sobre o que você fez, sobre o que você poderia ter feito diferente. Então eu acho que esses momentos que você se lesiona, pra mim eu vejo como momentos de muito aprendizado, assim, muitos, que dá pra tirar coisas muito, muito boas disso. Tanto que você vê o Vigru, parece que ele fala que ficou um ano e se recuperando ou mais, não me lembro. Foram 3 anos, cara. Quase 3 anos, né? E você vê que... Eu acredito que ele, depois disso, ele agora é uma pessoa completamente diferente, com uma mentalidade muito diferente do que ele tinha. Cara, eu ouso a falar que talvez se o Vigru não tivesse machucado, talvez nem existiria Parkour Generations hoje. Você entende? Certeza. Entende? Tanto que muda, assim, as ideias, concepção. A gente tá falando desse vídeo do Vigru rindo, mas esse vídeo e o documentário do Zé Macazzi, na minha opinião, foram dois vídeos revolucionários, assim, que mudaram a concepção ensinaram a gente muito sobre treino, sobre essas coisas de meta no treino, né? Ser repetição e ter a meta e cumprir a... Acho que a cada podcast a gente podia propor uma ideia imbecil, Aí quem ouvir quiser fazer, manda pra gente por e-mail como foi, o que achou, como é que terminou e tal. Não importa o tempo que demore, como você fez, só faz. Quem terminar e mandar, a gente sorteia uma camisa do PK Max. Podemos sortear, sim. A gente sorteia uma camisa do encontro que rolou. Inclusive estamos vendendo a camisa. E aí os mais interessantes a gente pode ler. Despedir, valeu Santigas, valeu Arte, valeu Racha. Alguém tem algum recado que quer deixar pra quem tá começando? Valeu Beto, Santigas. Bom, a ideia é que a gente sempre convide pessoas, né? Eu e Beto vamos estar sempre convidando aí a galera que a gente acha que é importante de ser escutado e que tem coisas interessantes a serem ditas também. que a força esteja com você. Look, I'm your father. É, bom, aqui em BH, quem tiver interesse assim, em participar dessas atividades que a gente está fazendo, agora a gente está organizando pelo menos duas atividades por mês pelo PK Max. E aí é só entrar no site, né, pkmaxparkour.com, e conferir os posts sobre treino, sobre o desafio que a gente faz. É o próximo, falou. Every time I smell the air, I can hear a child crying. But every time I hear a river, I think the mother is crying.